resplandece em nós. Podemos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora nosso clamor. O teu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora nosso clamor. Resplandece em nós. Podemos ver o teu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora.